Jesus Cristo, com a graça desse Senhor maravilhoso. Vamos abrir as nossas Bíblias, o primeiro capítulo do livro de Samuel. Primeiro capítulo do livro de Samuel. Leremos do verso 1 até o verso número 20. Texto que servirá de base para a nossa meditação. 1 Samuel, fica depois de Ruth, depois de Juízes, Ruth e Samuel. Capítulo 1, verso de 1 a 20. Assim foi registrado na palavra do Senhor. Houve em Remataim, Zofim, a região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Houve um homem cujo nome era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Itoú, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava-lhe porções desse a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor lhe houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás triste, o coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli o sacerdote sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentastes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e a tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos, o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, e por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Ana, porém, respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram em casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. Ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, o qual chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Pai querido, eis o teu livro santo, e eis aqui o teu rebanho, e eis aqui o teu servo. Pai, como o presbítero Carlos já orou, que seja feita a tua vontade nesta hora, através do teu Espírito Santo trabalhando nossos corações, primeiramente para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a igreja seja edificada e para que haja transformação de vidas nesta noite. Oramos ao Pai com gratidão e com submissão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nos anos 80 surgiu um cântico que eu procurei essa semana ver se consegui quem era o autor, não consegui. A letra dele diz assim: eu venho buscar uma bênção. Jesus tem bênçãos para dar. Você vem buscar uma bênção? Espera, Jesus vai te dar. Levante as mãos para o céu. Receba um raio de luz. E cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Eu quero esta bênção, Jesus. Ó, dá-me esta bênção, Jesus. Bom, nós temos aqui o retrato de uma serva de Deus que estava em busca de uma bênção. Diz o texto que todos os anos, Ana ia ao templo, viajava durante dias para poder chegar ao templo. Ana não podia ter filhos. E no Antigo Testamento, a mulher sem filhos era considerada uma mulher fracassada. Os filhos eram parte da estrutura econômica da sociedade. E a esterilidade da mulher configurava até num embaraço social para o seu marido. E também os filhos constituíam uma fonte de trabalho para a família. E também era responsabilidade deles cuidar de seus pais quando chegavam à velhice. Não é fácil, amados, trilhar esse caminho que foi trilhado por Ana. A busca não é muito fácil, mas ela insistiu. Nós vamos ver nesse texto, vamos aprender com Ana algumas lições de como proceder quando estamos em busca de uma grande bênção. Esse é o nosso tema desta noite, em busca de uma grande bênção. Ana, ano após ano, estava em busca de uma grande bênção, que nós sabemos que ela queria ter um filho varão. Eu não sei, amado irmão, amada irmã, que bênção você veio buscar nesta noite, aqui no santuário do Senhor. Em busca da grande bênção. E a primeira coisa que nós aprendemos com a nossa irmã Ana, na busca dessa grande bênção, é necessário, primeiramente, ter perseverança. Versículo 3 diz assim: esse homem subia da sua cidade ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Ou seja, ano após ano, diz o texto, Ana subia à casa do Senhor. E ano após ano, Ana voltava de mãos vazias. Ano após ano, ela voltava com o coração doído, com o coração triste. Mas ela nunca desistiu de adorar a Deus. Muitas vezes, irmãos, na nossa fraqueza, quando a coisa não acontece do jeito que a gente quer, uma das primeiras desculpas da gente falar: não vou mais à igreja. Não vou mais orar. Eu vou mais ler a Bíblia. Não está adiantando. Ela não desistiu de adorar a Deus. Nos anos 70, 60 e 70, houve um grande período em que o time do Corinthians, eu sou paulista, né? Então paulista fala muito nesses times, ficou mais ou menos 20 anos sem ganhar um título. E lá em casa nós temos vários torcedores do Corinthians. Eu não sou. Eles nunca desistiram de ser corintiano. Então, perseverança. Perseverança. Né? Eu tenho um irmão caçula que é muito fanático, né? Ele torce para o Corinthians. Um dia ia disputar Santos e Corinthians, eu torço para o Santos, campeonato brasileiro. Não sei nem que ano foi. Aí ele me ligou no sábado, falou: amanhã você vai ver, nós vamos massacrar esse timinho seu. Eu falei: tudo bem, que vença o melhor. E o Santos venceu. E ele nada de ligar para mim, nem segunda, nem terça, nem quarta. Na quinta-feira eu liguei para ele e falei: e aí? Ele falou: não. Isso foi uma coincidência. Foi uma fatalidade. Falei: tá bom. E no domingo teve o segundo jogo e o Santos ganhou e foi campeão. Eu liguei para ele e falou: você não precisa falar nada, não. Não tem conversa. Então, irmãos, a Ana era uma mulher perseverante. Ano após ano, ela ia até o templo para adorar o Senhor. E ano após ano, ela voltava de mãos vazias. Mas ela não desistiu de adorar ao Senhor. De repente, você olha para o seu lado, você vê um irmão que acabou de ser abençoado, e que é uma pessoa abençoada. Você continua como Ana, de mãos vazias. Aí você fica perguntando, será que minha vida está muito ruim? Será que diante de Deus a minha situação está muito complicada? Ou então você fica questionando Deus, e como eu disse muitas vezes, pensa em desistir de tudo até abandonar a própria fé. Veja o que o Senhor Jesus disse: pedi e pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8. Portanto, esse é o primeiro desafio. Creia e persevere. Segunda lição que nós aprendemos com a nossa irmã Ana, nós temos muitas anos aqui na igreja, né? Versículos de 4 a 8, diz o seguinte, vamos ler versículos de 4 até o 6, diz assim: no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções desse a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor lhe houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar. A segunda lição que nós aprendemos com Ana, queridos, é a provação. Muitas vezes o Senhor nos prova antes de nos abençoar. E o texto diz que todas as vezes que elas iam à casa do Senhor, ela era humilhada, ela era afrontada. E mais uma vez nós vemos que ela não desistia de adorar a Deus. Ela podia falar, não aguento mais essa situação, não vou mais. Mas ela insistia. Muitas vezes, queridos, o Senhor nos prova antes de nos abençoar. E aquela serva, profundamente triste e infeliz, ela não desistia. Verso 8, 9 e 10 diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Veja, irmãos, outro fato de provação na vida de ela. O primeiro fato era Penina, que irritava constantemente. O segundo fato é que ela chega na casa de Deus, após ter aguentado as irritações de Penina, ela se coloca em oração. Mais uma vez, ela abre o seu coração diante do Senhor ali na casa de Deus. E ao invés, irmãos, de encontrar compreensão e amor, ela encontra um sacerdote carnal que a julga e a ofende. Verso 14 diz assim: ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Já pensar, irmãos, aquela irmã ali, naquela atitude de humilhação, naquela atitude humilde diante do Senhor, e de repente vem um sacerdote, com o coração duro, apesar de ser sacerdote, e repreende aquela mulher. provação. Mas ela não desistiu. Ela continuou. Deuteronômio capítulo 13, verso 3 diz assim: não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Portanto, queridos, não devemos desistir quando acontecem coisas ruins na nossa caminhada em busca da grande bênção. Muitas vezes a gente é ofendido por pessoas tão queridas da própria igreja, irmãos queridos. Muitas vezes a gente é ofendido por um líder nosso na igreja. Tudo isso pode ser prova de Deus para a nossa vida. Portanto, não devemos desistir. Veja o que Tiago escreveu no capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Portanto, suporte a provação. Ana suportou a provação e manteve-se firme. Terceiro lugar, versículo 11, diz assim o texto: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e te deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, quando estamos em busca da grande bênção, o Senhor requer de nós compromisso. Diz o texto que Ana fez um voto: se o Senhor me der o filho varão que eu estou pedindo, eu vou devolver ele ao Senhor, para servi-lo todos os dias da sua vida. Nós podemos aprender aqui, queridos, que o Senhor requer compromisso da nossa parte. O Senhor requer compromisso da nossa parte. O Senhor quer abençoar, mas Ele quer abençoar uma pessoa que tenha compromisso com Ele. O texto diz que Ana era estéril. O Senhor havia lhe fechado a madre. Mas ela prometeu que o Senhor lhe desse um filho varão, ela o devolveria ao Senhor. Nós podemos dar glória a Deus porque o Senhor aceitou esse termo de compromisso de Ana. O Senhor ouviu a sua oração e o Senhor aceitou esse termo de compromisso. Dá uma puladinha para os versículos 26 a 28, diz assim: e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Vamos pensar, que coisa difícil. Por esse menino orava eu, não sabemos quantos anos, e de repente o Senhor aceita o seu termo de compromisso e lhe dá o menino Samuel. E agora ela vem até o templo de novo para devolver Samuel ao Senhor. Como dar o filho ao Senhor? Ele era tão esperado. Não sabemos quantos anos ela esperou. Ele era tão desejado. Não sabemos quantos anos aquele coração ficou aguardando aquele presente. E era o único filho. Mas ela fez um compromisso com o Senhor. E ela cumpriu. Muitas vezes a gente vê a reportagem de mães que num momento difícil da vida doam seus filhos. E depois vão à justiça para tê-los de volta. Veja o que foi registrado em Deuteronômio, capítulo 23, verso 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Concluímos que Deus não tem compromisso com pessoas que não têm compromisso com Ele. Eu pergunto ao seu coração e ao meu coração, como andam os nossos votos e os nossos compromissos que nós fizemos diante do Senhor? Cumpra seus votos, demonstre seu compromisso para com o Senhor. A sua caminhada em busca da grande bênção. Ana era uma mulher comprometida com o Senhor. Versículos 12 a 14, nós temos mais uma lição. Nós aprendemos com ela. Diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. A lição que nós aprendemos aqui, irmãos, nesses versículos 12 a 14, é a lição de humildade. Lição de humildade. Ela está ali orando, ela está ali quebrantada diante do Senhor, está ali com seu coração totalmente derramado diante do Senhor, com as lágrimas sendo derramadas, e o sacerdote chega e chama a atenção. Ao invés de chegar e abraçar orando, falar: minha irmã, qual é o problema que você está passando? Vamos orar juntos. Ele chega e chama a atenção. Quantas vezes, queridos, nós não recebemos a nossa bênção, que somos arrogantes, que somos exaltados, que somos portadores de uma falsa humildade, apenas visando interesses próprios. Ana se ajoelhou diante do Senhor. Ana se derramou diante do Senhor com uma atitude sincera e humilde. E a hora que ela foi ofendida pelo sacerdote, ela não respondeu mal. Pelo contrário, ela podia ter feito um escândalo ali, né? Ela: mas que sacerdote é esse, né? Não vê a minha dor? Não vê que eu estou sofrendo? E como diz o povo, podia sair daí chutando tudo. Mas, ao contrário, com muita humildade e calma, ela explicou para o sacerdote por que ela estava triste e abatida. Essa é outra lição, queridos, que nós temos de aprender. Nós estamos em busca de uma grande bênção. Nós precisamos nos aproximar de Deus com humildade. Não com arrogância, não com prepotência, não com orgulho, mas com humildade. Ela agiu assim com o sacerdote. Nós temos o exemplo do grande general Naamã da Síria. Era um homem valoroso. Nós temos muitos elogios a Naamã como general do exército da Síria. Mas o versículo diz, porém, era leproso. E quando a Síria invadiu a região de Judá e levou para lá os cativos, entre eles foi uma menina, uma adolescente, que foi servir a Naamã na sua casa, foi servir a sua esposa como serva. E aquela garota, vendo que tudo era maravilha ali dentro, menos a tristeza no coração da sua senhora e do seu senhor, ela disse: quem me dera meu senhor estivesse em Samaria. Lá tem um profeta. O profeta ia orar por ele. Ele ia ser curado. Então a mulher de Naamã chegou e falou com ele: Ele imediatamente foi ao seu rei e falou, me dá uma carta que eu vou lá em Samaria. Avisa lá que eu estou chegando, que eu preciso de encontrar com esse. Eu preciso ser curado. E o rei manda uma carta para o rei de lá. E o rei, ao receber a carta, disse, acaso eu tenho poder para curar alguém? O rei está querendo é guerra comigo. Mas alguém falou, tem um profeta. Manda Naamã até o profeta. Então Naamã e toda a sua comitiva vai, toda aquela pompa, né, procurar o profeta Eliseu. Quando ele chega diante da casinha de Eliseu, Eliseu manda o seu jovem servo, Geazi, diz, vai lá, e manda esse homem ir lá no Rio Jordão tomar 7 banhos, mergulhar 7 vezes, e vai ser curado. Eliseu não saiu para receber Naamã. E Naamã sentiu-se ofendido. Ele falou, esse homem nem veio me atender. E lá na minha terra tem rios de águas límpidas, eu vou tomar banho num rio de água suja? Porque o Jordão tem água barrenta até hoje, né? Uma água marrom, barrenta, não sei. Um dia eu vou ainda ver, né? Então, Naamã disse, eu não vou tomar banho num rio sujo. E já estava indo embora. Aí seus soldados chegam diante dele, com todo o respeito, tem, chama ele de pai, meu pai. Se o profeta tivesse dito para o senhor fazer algo difícil, o senhor não ia fazer? Vamos lá. Então Naamã se humilhou, foi até o Rio Jordão. E quando ele terminou o sétimo mergulho, a sua pele estava limpa como a pele de uma criança. Ele teve de se humilhar, senão ele não ia receber a sua bênção. E o Senhor Jesus diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que você faz, amado irmão, amada irmã, quando está muito triste? Humilha-se diante do Senhor, como Ana, ou se revolta contra o Senhor? Humilhemos-nos perante esse Deus grandioso. Mais uma lição, verso 17 e 18, nós aprendemos com Ana. Diz assim, verso 17 e 18. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu. Como é que termina o versículo? E o seu semblante não era triste. A bênção já começou a brotar no coração de Ana. Seu semblante já não era triste. Então, irmãos, precisamos de fé verdadeira. Essa é outra lição que nós aprendemos com ela. Seu semblante já não era triste. Ela estava agora voltando para casa. E ela já estava contemplando no seu coração, com a sua fé, a bênção que ela esperava, a bênção que ela buscava. Deus exige de seus servos uma fé verdadeira. E muitas vezes, queridos, nós temos apenas uma crendice e não uma fé. Quando chega um momento, a nossa fé falha. Ana tinha uma fé verdadeira. Ela tomou posse da sua bênção e voltou para casa diferente. E o seu semblante já não era triste. E nós podemos dizer que no seu coração ela já estava grávida. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E o versículo que todo mundo conhece, Hebreus capítulo 11, verso 6, de fato, não é todo mundo que conhece, não. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Portanto, queridos, é preciso crer para ver. Ao contrário de Tomé, como pregou aqui no domingo passado, pela manhã, nosso seminarista Davi, quando Jesus chama a sua atenção, diz: não sejas incrédulo, mas crente. Fé verdadeira. E a última lição do texto que a gente aprende, eu achei essa lição, você pode achar outra, né? Claro, estudando a palavra, verso 19 e 20, diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram em sua casa, Ramá. Eucana coabitou com Ana e sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Lembrando-se dela o Senhor. Irmãos, quando nós estamos buscando uma grande bênção, nós precisamos da graça abundante do Pai Celestial. E lembrando-se dela, o Senhor. Isso é graça. Isso é graça abundante do Pai Celestial. Ana recebeu a sua grande bênção por causa da graça abundante do Pai Celestial. E quem foi esse filho? Um dos grandes heróis do povo de Israel. Época em que havia maldade nos filhos de Eli, o Senhor manda para ali aquele adolescente, jovem e homem precioso, chamado Samuel. Foi um dos maiores juízes que Israel teve. Você podia falar, aleluia, glória a Deus, né? Mas a mensagem ainda não acabou. Porque a bênção não parou por aí. Abra sua Bíblia e leia comigo, capítulo 2, verso 21. Vamos ler juntos? Capítulo 2, verso 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Irmãos, que maravilha! Abençoou o Senhor a Ana e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. A graça maravilhosa de Deus transforma a nossa vida. Pedro Carlos, quando orou, falou que houvesse transformação de vida nesta noite. Eu falei, ele pegou a última parte da minha mensagem, né? Que a graça de Deus, a abundante graça do Pai Celestial, transforma as nossas vidas. Quantos filhos Ana teve? 6, né? 4 varões e 2 varoas. Então, isso é o quê? É fruto da graça abundante do Deus que nós servimos. O nosso Deus, queridos, quando ele faz completo, grande, maravilhoso e surpreendente. Ana pediu 1 e ele deu 6. Deixa Deus agir na sua vida. Abra o seu coração, deixa Deus agir na sua vida. Quando nós estamos em busca da grande bênção, nós aprendemos com Ana que nós precisamos de algumas coisas. A primeira delas é perseverança. Eu sei que foram muitos, vocês não vão se lembrar. A segunda é provação. Precisamos ser provados. A terceira, compromisso. A quarta, humildade. Quinta, fé verdadeira. E a última, graça abundante. Que faz o que com a nossa vida? Transforma a nossa vida. Vamos orar. Pai querido, te louvamos